Da Velha e Silvério Pontes, de Pixinguinha, Já Te Digo, e Grupo Tira Poeira, de Valdir Azevedo, Delicado, Thibaut Delor. Thank you. Thank you. O Z22 de Milton Nascimento e Fernando Brant, tema de Tostão. Wagner Tiso dele, Os Cafezais Sem Fim. E Thibaut Delor de Tom Jobim, Jararaca, O Boto. A música brasileira em som instrumental na Cultura M. Todos os sons. A Terra Dele, Ascensão, Roberto Sion, com vocalize de Jano Duboc, de Roberto Sion, Lembrando Tom e Solar Trio de Tom Jobim, Bonita. Todos os sons, a música brasileira em som instrumental na Cultura M. Thank you. Nós ouvimos Victor Bilione, música de domínio público, Mulher Rendeira, e Yuri Propoff, de Heitor Villa-Lobo, O Trenzinho do Caipira. Todos os sons. A música instrumental do Brasil na Cultura M. Thank you. Em todos os sons pela Cultura M, Café Jam, de Marcelo Zanetti, Horário de Verão. E Luiz Avelar, de Gilberto Gil, Expresso 2222. Edson José Alves. Thank you.